Gente, vamos orar para a gente começar então a nossa palestra de hoje. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e pedimos o Teu socorro nesse momento. Que o Senhor abra a nossa mente, a nossa imaginação, abra o nosso entendimento, ó Deus, e fale conosco. Em nome de Jesus nós pedimos. Que o nosso nível de compreensão das coisas aumente, mas também o nosso coração para obedecer à Tua vontade seja mais aberto, Deus. Peço por cada um aqui presente que o que a gente vem discutindo a respeito de comunidade, de espiritualidade, do Senhorio de Jesus, seja real e traga benefício para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Então, gente, nosso assunto é esse aí, né? Individualidade, comunidade e a Trindade. O tema geral é esse, da nossa conferência, é comunidade. Aquele assunto que o Andrew falou tem muito a ver com o que a gente vai continuar tratando agora, que é a questão do Senhorio de Cristo. Nós vamos ver que realmente sem o Senhorio de Cristo no centro não é possível ter uma experiência comunitária real. Mas o meu foco nesse momento, nessa primeira palestra da manhã, vai ser sobre a natureza da comunidade. Eu vou tentar apresentar um esboço de uma teologia da comunidade. O que, que seria isso? O que, que seria a visão cristã desse negócio? E como vocês podem ver aí no título, a gente vai discutir o significado da comunidade considerando o lugar da individualidade e o modelo da Trindade para isso aí. Nós vamos usar, inclusive, algumas ideias de um escritor brasileiro já bem conhecido. Muitos devem ter lido alguns livros de Ricardo Barbosa. E ele tem uns capítulos muito interessantes a respeito disso, mas a gente está usando outras coisas também, que vocês vão ver no caminho aí. Gente, nós vamos, para fazer a nossa introdução aí, nós vamos organizar em termos de três perguntas a nossa apresentação. Primeiro, o que é a comunidade? No sentido assim, do seu significado, da sua importância. Né? Por que é algo fundamental a experiência comunitária? Será que a gente não pode viver sem comunidade? É uma pergunta retórica. Todo mundo naturalmente diria não, mas a gente precisa entender exatamente aonde a experiência comunitária é fundamental para nós. Em segundo lugar, o modelo de comunidade para nós. A gente não é suficiente dizer que a gente precisa ter comunidade. O fato é que existem comunidades disfuncionais. Então a gente vai olhar para a Trindade como modelo para a comunidade. E nossa terceira pergunta é o instrumento para fundamentar e organizar a vida comunitária. Como que a gente chega lá? Né? Tem aquela frase famosa, muita gente aqui já ouviu, de Schaefer. Perguntaram para ele se é difícil viver em comunidade, ele disse que era impossível. Por causa da queda, né? A gente precisa ser realista a respeito. Existe um caminho para viver em comunidade, para desenvolver a vida comunitária. É possível ter uma experiência substancial de comunidade autêntica, mas se você entrar com idealismo ou utopia a respeito do que é isso, você vai se dar mal. Não vai funcionar. A gente precisa ter uma postura realista com respeito às relações humanas. Realmente realista. Então vamos começar com a nossa primeira questão, né? Quão importante é a comunidade? Qual é a importância realmente disso? É a primeira questão nossa. A gente precisa primeiro ter uma visão disso. Do significado que isso precisa ter para as nossas vidas. Então seguindo aí. Duas perguntinhas, né? Porque a gente vai discutir a questão da comunidade em termos do, em primeiro lugar, do problema da individualidade. A identidade individual depende de outras pessoas? Isso é uma questão muito importante, a primeira questão. Uma das coisas que muita gente faz, ou tenta fazer para encontrar a si mesmo, é se isolar. Né? Não vou dizer que não exista alguma verdade nesse caminho. A pessoa toma dias para ficar sozinha, isolado de outras pessoas para encontrar o seu verdadeiro eu. Isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum. Então a gente precisa fazer essa pergunta, né? A identidade individual está relacionada com outros ou não? Isso é crucial para a forma como a gente vai buscar a identidade. Em segundo lugar, Ter uma individualidade forte atrapalha a comunidade? No Brasil fala-se muito a respeito disso. Eu não sei quantos se lembram quando começou o movimento das comunidades evangélicas no Brasil, final da década de 80, início da década de 90, eu fui muito atraído por isso aí. E uma das promessas era que a gente precisava investir em comunidade. Algumas igrejas que surgiram nessa época no Brasil têm uma ênfase muito grande na comunidade, na experiência coletiva. Mas eu descobri com o tempo que algumas dessas comunidades tinham propostas bastante utópicas a respeito. Mas não somente isso, que elas tinham um problema em lidar com a individualidade. E isso é uma questão que a gente precisa levantar. Quer dizer, ter individualidade atrapalha a experiência comunitária? Ou até que ponto é possível manter individualidade se você precisa ter uma relação de dependência com os outros? Então, para começar a responder essas questões a partir da ideia de imagem de Deus, né, que a gente tem nas Escrituras. Um texto aí bastante conhecido, 1 Coríntios 12, 4 a 6, é interessante como ele apresenta as obras do Senhor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A gente percebe nesse texto que há uma espécie de polaridade, né? O texto quer mostrar que não há contradição entre a diversidade, né? Não há contradição entre a diversidade, porque há diversidade de dons, de serviços, de realizações, e a unidade de propósito dessas coisas, porque o mesmo Deus faz tudo. E é interessante que o texto apresenta até o próprio Deus em termos de diversidade e unidade, porque é o mesmo Espírito, né, o mesmo Senhor e o mesmo Deus, mas três termos diferentes são usados para se referir a Deus, e a gente tem aí as raízes de uma visão trinitária, né, que é a visão cristã clássica. Então a gente pode entender isso como... A gente poderia estender isso à totalidade das obras do Senhor. Não é tão difícil perceber que há uma diversidade no mundo. Só se olhar para a janela, né? Ou olhar para o rosto de cada um aqui. Deus, as obras de Deus são diversas. Isso já está na criação. O que há de diferente aqui é essa instrução de Paulo sobre a diversidade na obra redentiva, né? Porque aqui está falando dos dons espirituais, que são os meios da graça a ser comunicada para o corpo de Cristo. Mas então, isso é uma característica do modo de Deus fazer as coisas. Deus gosta de diversidade. Ele usa a diversidade. Mas ao mesmo tempo, ele mantém a unidade de todas as suas obras. Porque é o mesmo Deus, tem o mesmo propósito e está fazendo tudo isso aí. Então é uma coisa muito importante. A gente pode estender isso também para essa questão da comunidade. Não existe, gente, uma obra de Deus que seja monocrômica, que tem uma cor só, né? Não existe isso. As coisas que Deus faz são multicoloridas, realmente. Deus preza a diversidade, preza a pluralidade. Se a gente não aprende a lidar com isso, é difícil andar, né? E o homem tem a tendência de uniformizar as coisas. E isso é uma das razões porque a gente tem muitos problemas na nossa vida. Só para dar uma ilustração, né? Uma característica da modernidade foi justamente a tentativa de achar um modo neutro e absolutamente unificado de pensamento a partir da razão natural. E assim como o homem tentou construir Babel para fazer todo mundo ser um só, e Deus criou o quê? A diversidade, né? Naquela situação, Deus fez isso com a modernidade, né? E por isso a gente caminhou para a pós-modernidade. É a Babel da modernidade, a confusão, né, da modernidade. Cada um diz que tem uma verdade diferente. Por quê? Eu diria, em termos de uma teologia da história, que Deus está julgando essas pretensões babélicas do homem de unificar tudo, né? E nesse sentido, por um lado, Babel, você poderia pensar que não é obra de Deus, né? Porque aquilo está quebrando a possibilidade de unidade, de certa forma. Mas, por outro lado, é obra de Deus. A gente olha muito Apocalipse e Babel como a cidade, aquela cidade que é contra Deus, né? Nesse sentido. Mas a cidade foi chamada Babel por causa da confusão que Deus introduziu. Então, até a nossa interpretação da pluralidade precisa mudar, né, a respeito disso. Deus preza a pluralidade. Ele prefere a pluralidade do que a uniformidade. Então, isso nos leva a uma tentativa de entender a realidade. A realidade, a gente percebe uma espécie de polaridade na nossa experiência, né? A gente percebe que isso realmente acontece. Tem gente que não gosta disso, cheira a hegelianismo. Mas não é, né? O fato é que, mesmo em física, a gente tem polaridades, né? E isso não é um problema em si. O fato é que na nossa experiência, a gente, no pensamento, por exemplo, a gente experimenta isso. É, que há polaridade. Pode seguir. Existe a experiência da diversidade e a experiência da unidade, em muitas coisas. A gente experimenta isso. Né? A gente sabe que o mundo é um mundo. Né? A gente sabe que mesmo havendo diversidade na nossa experiência das coisas, existe unidade de sentido. É, e em muitos níveis a gente experimenta isso, que as coisas são diferentes, mas estão interconectadas. Você vê, por exemplo, um sistema biológico, um nicho ecológico particular, por exemplo. Existe uma diversidade de animais, mas o que os homens descobriram é que a antiga visão da biologia, que estudava animais de forma atomística, é totalmente insuficiente, porque um animal depende de outro, e isso muitas vezes está na própria origem da estrutura daquele nicho ecológico. Né? Então você tem você tem plantas que dependem de certos insetos para poder se reproduzir, animais grandes que dependem dessas plantas para poder se reproduzir, e aí se você destrói, por exemplo, um determinado tipo de inseto numa área, você interfere na polinização e afeta a qualidade de vida e a sobrevivência de animais maiores que você achava que não tinha nada a ver com aquele inseto. A gente percebe isso na natureza. A gente tem isso na nossa experiência também. A gente tem em outros níveis, na música, por exemplo. A música é uma das experiências mais imediatas desse fato, da unidade de diversidade, da conexão de diversidade e unidade. Porque a graça da música é você ter notas diferentes, né? Para você ter harmonia, você não pode ter só a mesma nota. Né? Não pode ter não existe uma música absolutamente monofônica, não tem jeito. Para você ter harmonia, você tem que ter notas diferentes que são encaixadas de uma determinada forma. Então você tem que, para ter harmonia, experiência de harmonia, você tem que achar um ponto de encontro entre a diversidade de frequências, né? E alguma espécie de unidade também entre essas frequências. E aí você tem sons belos, harmônicos. E você pode tentar criar uma harmonia tão simples, ou você pode até, querendo uniformidade, eliminar a harmonia. Vocês podem ver um exemplo curioso, eram os gregos, os pitagóricos, que não gostavam de certas formas de dissonância, porque eles consideravam uma ruptura da unidade. Né? Mas, dependendo de como você encaixa até uma dissonância numa música, ela faz muito sentido dentro do todo. Agora, existe aquela música que surgiu no século XX, que é a música atonal, né? Que existe a ideia de que a experiência de unidade que a gente tem na música é uma construção social. Então a gente pode romper todos os padrões harmônicos ocidentais e criar um sistema completamente diferente. Só que isso é uma experiência problemática. É possível usar esse tipo de música. Vocês vão ver que os lugares onde essas músicas geralmente aparecem são ou nos filmes de terror, ou então naqueles momentos em filmes de ação, naqueles momentos bastante tensos, aí eles colocam esse tipo de música. E depois eles querem dizer para nós que é a mesma experiência harmônica. É claro que não é. Se você usa para um momento de distúrbio, de confusão, não significa que essa música não serve para retratar um lado da realidade. Serve. Só que ela serve para retratar o caos. Exatamente isso. A confusão, né? Então, faz parte da nossa experiência. Não estou dizendo que você não pode ter uma música assim. Mas realmente, a experiência da harmonia é de uma integração das duas coisas. Claro, você pode estar mais para cá ou mais para lá, mas não existe diversidade sem unidade e unidade sem diversidade. Então, o que é diversidade? O ser diferente, ter diversidade, características próprias, ter singularidade. E unidade. Ser parte ou estar nessa condição de não ter uma existência separada do todo. É a experiência da unidade, de pertencimento, da participação. Agora, você pode exagerar na diversidade. Né? Você dizer assim, tudo é relativo e incoerente, no mau sentido. Quer dizer, as coisas são incomensuráveis e não têm relação clara uma com a outra. As relações que a gente estabelece entre aspectos do mundo são arbitrárias, são criações nossas. Não existe unidade, só existe pluralidade e fragmentação. Então é uma característica do pensamento pós-moderno, né? E o pensamento que enfatiza a unidade excessivamente vai dizer que há uma explicação única para tudo. Né? Há uma explicação única que a gente pode conter, né, dentro do nosso entendimento para todas as coisas. Mas de um modo profundo, na visão cristã, isso não é possível. Porque se o próprio Deus não é nem um apenas e nem três apenas, não é possível você fechar tudo em uma coisa só na experiência criada. Não tem jeito. É por isso que aqueles cristãos também que enfatizam muito que existe uma verdade final que explica tudo, que é absolutamente una, lógica, eu acho que eles não estão no caminho certo. Porque uma das coisas que a evolução do dogma trinitário descobriu, da doutrina da Trindade, é que a realidade última não é una, como muitos gregos da época pensavam. Uma das razões por que os gregos rejeitavam a divindade de Jesus, gregos eu digo pessoas com mentalidade grega na época, né, helenística, uma das razões por que muita gente rejeitava a divindade de Jesus e rejeitava a ideia de trindade, tentava criar uma hierarquização, como se houvesse um Deus maior, um Deus médio e uma outra emanação de Deus e assim por diante, uma das razões é que para eles era impensável que a verdade fosse feita de pluralidade. A realidade final tinha que ser absolutamente una, simples, no sentido exagerado. Porque Deus é simples também, mas no sentido exagerado. Então eles não aceitavam a Trindade por isso. E uma das coisas que a doutrina da Trindade faz é manter essa, a realidade desse paradoxo, né? Que nossa experiência de Deus é essa, é que Deus é um e também é três. Então acabou, a gente vai ter que formular uma doutrina que aceite essa realidade, essa limitação da racionalidade. Ah, mas a gente não consegue fazer sentido, dar sentido para isso em termos claramente lógicos, analíticos. Não, então, isso é um problema dos limites da racionalidade analítica, não dos limites da realidade. De fato, a razão não pode conter a realidade inteira, ela está dentro da realidade, é um aspecto da realidade, a racionalidade. E ela precisa aceitar isso. Ela é um instrumento para entender as coisas, mas ela não pode esperar que ela vai absorver a totalidade dentro de si. E isso é uma característica do pensamento que tenta resolver tudo no um. É que ele é totalista, né? Ele não aceita que exista diversidade. Isso traria uma mudança de paradigma até para nós, né, cristãos. Mas, seguindo então, o que seria a realidade? A realidade é a unidade na diversidade. A realidade última, que é Deus, é diversidade na unidade, unidade na diversidade. A realidade última, que é o próprio Deus, é pericorética, né? Como os teólogos antigos falavam. É que são três pessoas que habitam umas nas outras e vivem numa unidade perfeita. Mas, então não é simplesmente uma unidade simples, é uma unidade complexa. Agora, se a gente for para Gênesis, a gente percebe que nós temos uma imagem, em muitos aspectos do homem, semelhante a Deus nesse sentido. Então, lá em Gênesis 1, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, todo mundo conhece, hoje se tornou de conhecimento geral, né, que nós temos dois termos usados aí em Gênesis. Um é Adão, para se referir à raça humana como um todo, e o outro é varão e varoa. Tem algumas versões antigas, né, que trazem assim, varão e varoa. Macho e fêmea são as versões mais contemporâneas. São termos diferentes no original. São termos diferentes que são utilizados, são empregados. Então a gente tem essa criação do homem de uma forma plural e unificada ao mesmo tempo. Deus criou Adão, criou o homem, mas criou o homem como macho e fêmea. E isso, de certo modo, já reflete a pluralidade que existe em Deus, na experiência humana. Gênesis 5 é muito interessante, é particularmente interessante. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Esse texto é curioso, a gente passa batido. O que o texto realmente diz é que não é que Deus chamou o homem, o macho, de Adão. O que o texto diz é que Deus chamou o macho e a fêmea de Adão. Adão, nesse sentido, é um homem coletivo. Isso já está lá no início, na imagem que Gênesis apresenta. É por isso que Adão é tirado, né? Que Eva é tirada de Adão, e a gente tem essa noção de que ela é osso dos ossos e carne da carne, né? Então essa é a ideia, é de que a humanidade ela só se expressa plenamente nessa unidade de um com o diferente, com o outro. Precisa haver a experiência do outro. O tu não está fora da natureza humana. O tu está dentro da experiência. Para haver humanidade, tem que ter um eu e tem que ter o tu lá dentro. Então Deus pega o Adão original, divide e depois junta os dois. Né? Deus cria uma polaridade ali dentro da experiência humana para que haja um eu e um tu. Né? Isso é essencial para a gente compreender a natureza da experiência humana. Nós somos seres comunitários, na origem. Adão é essencialmente uma comunidade. Ele começa assim. E isso é um aspecto, né, da imagem de Deus em nós. É, Gênesis 2, é o próximo texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea aqui tem o sentido de estar no mesmo nível, né? Ombro a ombro. Esse é o sentido literal aqui. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse-a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós vamos considerar um pouquinho o que nós temos aqui mais à frente, em Gênesis 2. Aqui temos um exemplo muito interessante, muito joia do que é essa experiência. Mas então, de comunidade. Mas então, seguindo, dois polos da hominidade. Hominidade é uma tradução, eu não estou muito certo a respeito dela, que a gente faz, mas a gente tem aquela ideia em Francis Schaeffer de manishness. Quem já ouviu falar desse conceito, manishness? Então, isso foi traduzido pelo Wadislau Gomes, que traduziu inicialmente Deus que Intervém, como a hombridade do homem, né? Hombridade tem, às vezes, um sentido meio ético, né? Então, talvez o termo mais correto seria hominidade, mas é tão incomum. Mas a ideia de Menichnes é aquilo que caracteriza a natureza humana, a experiência humana, o que diferencia o homem de outras realidades, o que torna o homem um ser realmente particular. Então, eu vou usar esse conceito aí de individualidade e coletividade para a gente falar um pouco sobre hominidade. Seguindo. Então, individualidade é ter um centro pessoal autônomo, ter características próprias, ter um eu, né? O homem é diferente dos animais que a gente chama de sencientes, né? Ele não tem só consciência das coisas. Ele tem uma consciência de si, ele sabe que ele tem essa consciência de si. Essa é a definição de Kierkegaard, de pessoa. Mas e tem muito a ver com isso, com essa consciência. Você saber que você tem um eu. Mas para você ter um eu, você tem que estar em relação com outros eus. Tem que ter parte, tomar parte em uma experiência social. Né? Então, o que é a realidade pessoal? É a individualidade na coletividade. A realidade última é individualidade na coletividade, que é o próprio Deus. E experimentar a realidade humana é experimentar ser pessoa num contexto de outras pessoas que vivem juntas e compartilham. Isso é essencial para você saber quem você é como ser humano. Né? Quer dizer, a gente tem um exemplo famoso, né, clássico, virou até desenho, dos meninos lobo. Né? Tem gente que acha que isso é só desenho, mas isso realmente aconteceu na Índia. Né? Crianças que foram, que se perderam no mato e foram criadas por lobos. E elas não têm essa percepção do eu como a gente tem. Elas simplesmente não desenvolveram isso. E o processo é muito complicado para trazer essas crianças para as relações humanas, depois que já estão maiores, né? Para relações sociais humanas. É complicado. O que isso mostra? É que a experiência comunitária é tão essencial para nós sermos humanos quanto a nossa individualidade. Às vezes a gente tem uma ideia de humanidade como se um indivíduo que não cresce numa cultura, numa sociedade, tendo relações com pessoas reais, seria tão humano quanto qualquer outro. Mas a verdade é que humanidade, por um lado, é o potencial que a gente tem, mas por outro lado, é o desenvolvimento desse potencial. E para que tudo que você é como ser humano floresça, e você seja aperfeiçoado no sentido bíblico, você tem que ter a comunidade. Os homens não viviam como ao contrário de algumas teorias políticas aí logo depois da Reforma Protestante, tinha essa ideia de que o homem vivia no estado natural de violência. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Relacionado com Hobbes, por exemplo, e outros. Eles viviam cada um por si. O homem originalmente era feito de... A humanidade era feita de indivíduos isolados. Isso é uma ficção completa. Existem sociedades mesmo entre animais, né? O homem, desde o início que emergiu no mundo, ele já emergiu em comunidade. Isso é necessário para que o homem exista, como homem, né? Isso é realmente necessário. Provérbios 25, só para a gente entender, são dois textos muito interessantes, Provérbios 25 e 27, sobre essa experiência de comunidade e diversidade. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Está lá em Provérbios, né? A gente não pensa muito o significado disso. A gente começou a nossa igreja na casa do Newton, eu falava assim com o pessoal, gente, nós temos que sair logo, daqui a pouco o Newton não vai mais aguentar a gente. Né? Ele está ali rindo. Mas, realmente, isso é muito sério. O que, que é isso aqui? Não está se dizendo aqui que alguém está mal intencionado. De repente, você gosta muito do seu amigo, do seu vizinho. Mas a questão é que se você abusar do espaço do outro, e você interferir na individualidade do outro, isso vai destruir a comunidade. Manter limites de individualidade é necessário para existir em comunidades. Uma criança, por exemplo, para amadurecer como criança, ela tem que se separar da mãe. Essa é a experiência fundamental, né? O desmame. A criança saber que ela tem que ter um eu separado do eu da mãe. Ela não pode viver sempre unida. E Eva foi tirada de Adão primeiro, para depois ser dada para ele por Deus. Então, esse é um problema com os brasileiros. Os brasileiros querem muito comunidade, mas eles não entendem que para ter comunidade direito, você tem que primeiro aprender a respeitar a individualidade do outro, o espaço do outro. Se você não aprende a fazer isso, você involuntariamente cria crises muito complicadas. E os latinos vivem assim, né? Vivem brigando, né? Família, tem esse problema. E isso já era um problema da própria cultura romana, né? Esse problema dos limites aí, do abuso dos limites do outro e tal. O cristianismo trouxe muito essa questão da individualidade, né? Um dos primeiros lugares em toda a literatura universal em que alguém fala de si mesmo, do eu, é Paulo em Romanos 7. Em que Paulo tem aquela discussão sobre o pecado que habita em mim e tal. Uma conversa consigo mesmo. A gente está tão acostumado com isso que a gente não vê quanto isso foi importante. Depois, quem realmente articula isso como uma experiência de mundo consciente é Santo Agostinho. Né? Nas Confissões, Solilóquios e outros textos, em que ele conversa com ele mesmo. E aí é aí que surge no Ocidente a ideia de eu, de subjetividade, self, que depois vai ser desenvolvida na cultura ocidental e que vai ser abusada com a modernidade para virar individualismo, né? Que não era para ter virado individualismo. Porque o cristianismo trouxe isso, a individualidade, o eu. Você tem um pouco disso nos Salmos, um pouco dessa subjetividade, mas isso realmente emerge com Paulo e depois Agostinho. Você vai ver que numa cultura lá distante como a China, não existe isso, né? A subjetividade, o self. Esse pensamento, essa experiência do indivíduo começou com contato com o Ocidente, né? Mas o Ocidente também não criou isso do nada. Isso vem do cristianismo. Isso vem dessa visão judaico-cristã, a visão bíblica, de que existe o eu, existe o outro, né? Existe Deus, e a gente tem obrigações morais com o próximo. E isso é uma coisa muito forte, né? Da tradição judaico-cristã. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Quer dizer, a comunidade também não prejudica, não. Precisa de ter um pouco de conflito, um pouco de choque, um pouco de experiência de proximidade. Mas você não pode abusar, né? Você não pode exagerar na comunidade, porque você vai destruir a individualidade, né? Mas se você tiver a comunidade na medida certa, você vai ter um aperfeiçoamento da individualidade. Então eu vou citar aqui dois autores. Um é Charles Taylor, que é um dos líderes do pensamento aí, do movimento que é chamado hoje de comunitarismo, que é uma forma de pensamento social e político. Tem outros nomes importantes ligados a isso aqui. Mas basicamente o que essa turma vai enfatizar é que o indivíduo é importante, mas não existe indivíduo sem comunidade. E que na nossa própria organização social e política a gente precisa levar isso em consideração. É muito diferente do socialismo. Não é socialismo, não é comunismo, porque socialismo e comunismo tendem a atribuir ao Estado o poder de juntar e dar organização social. Eles rejeitam isso completamente. Isso tem que emergir de baixo, da experiência da igreja, da família, das comunidades, pequenas comunidades. Você tem que dar autonomia para essas comunidades. Mas eu vou ler aqui para vocês, vamos ver se vocês pescam a coisa. A tese esboçada acima sobre as condições sociais da liberdade é baseada na noção, em primeiro lugar, de que a liberdade desenvolvida requer uma certa compreensão do self. Está discutindo o problema da liberdade, né? Que os libertaristas ou libertários, os liberais na política, enfatizam muito o indivíduo, os direitos individuais. Então, ele está dizendo, para haver liberdade tem que haver uma certa compreensão do self, nas quais as aspirações à autonomia se tornam concebíveis. Em segundo lugar, essa autocompreensão não é alguma coisa que possamos sustentar por nós mesmos, mas que nossa identidade é sempre parcialmente definida na conversação com outros, ou através da compreensão comum que subjaz às práticas da nossa sociedade. A tese é de que a identidade do indivíduo autônomo, autodeterminado, requer uma matriz social que, através de uma série de práticas, reconheça o direito à decisão autônoma e que clame pela voz individual na deliberação sobre a ação pública. O debate entre atomistas, que são esses individualistas, e seus oponentes vai bem fundo, portanto. Ele toca a natureza da liberdade e, além disso, o que significa ser um sujeito humano, o que é a identidade humana e como ela é definida e sustentada. Então, Taylor escreveu isso em Atomism, que é um artigo relativamente famoso dele, e tem um livro em português, As Fontes do Self, que é um livro maior, saiu já tem uns anos em português, mas é um filósofo, um estudioso da sociedade, que está colocando essa questão, né? Que para haver autonomia individual, liberdade individual, tem que emergir uma sociedade que valoriza essas coisas e que cria um espaço para as pessoas. Então isso tem que ser feito intencionalmente. Agora, uma outra coisa. O Paul Tillich, quem já ouviu falar? É um teólogo liberal, né? não é bem a nossa linha, mas ele diz algumas coisas muito fundamentais sobre essa questão de comunidade e individualidade, que eu faço questão de citar. Comunhão é a participação em outro eu completamente centrado e completamente individual. Neste sentido, a comunhão não é algo que um indivíduo possa ter ou deixar de ter. A pessoa como eu individual plenamente desenvolvido é impossível sem outros eus plenamente desenvolvidos. Se não encontrasse a resistência de outros eus, todo eu tentaria fazer-se absoluto. Mas a resistência de outros eus é incondicional. Um indivíduo pode conquistar a totalidade do mundo dos objetos, mas não pode conquistar outra pessoa sem destruí-la como pessoa. O indivíduo se descobre a si mesmo através dessa resistência. Se não quiser destruir a pessoa, ele deve entrar em comunhão com ela. Na resistência da outra pessoa, nasce a pessoa. Portanto, não existe pessoa sem um encontro com outras pessoas. Isso é fundamental. A gente percebe que a influência de Buber, inclusive, no pensamento de Tillich, né? Mas uma coisa que um filósofo cristão diz, o Dovid, que é muito importante, é que, na verdade, você precisa encontrar com outras pessoas para ter um eu desenvolvido, de fato. Mas o que dá conteúdo para o seu eu e para o outro eu que você vai encontrar? No final das contas, a relação fundamental que tornou o primeiro eu humano possível, foi Adão, foi a relação com Deus. Então a gente precisa das duas coisas. Por isso que a lei se resume no amor a Deus acima de todas as coisas e no próximo. É porque através do encontro pessoal com Deus e do encontro com outros seres humanos à imagem de Deus, é que nós viramos gente mesmo. É aí que a gente vira gente. Isso é fundamental. Por isso o ídolo é tão destrutivo. Porque se você faz a sua imagem a partir de um ídolo, você vai destruir a comunidade. Você não vai mais encontrar o contato com o seu próximo. Né? Entre nós e o próximo tem que ter Deus. Então aí nós temos a ruptura, né? Que é o irreal. Se a realidade humana é individualidade e coletividade unidas na comunidade, então a irrealidade é você viver fora de uma experiência humana, comunitária, real. É o primeiro passo para fora da realidade. E é possível você ser uma pessoa bem racional, né, que você acha que está realmente interpretando o mundo através das ciências, e você está completamente fora da realidade porque você não sabe quem você é. Você começa a chegar ao ponto de se confundir com outros animais, ficar em dúvida se você é realmente diferente de um cachorro, um gato, né, ou a chegar a pensar que nós somos, como o Marcelo Gleiser gostava de dizer no Fantástico, poeira das estrelas. Né? Nós somos isso. É claro que nós não somos isso, isso é uma bobagem gigantesca. Uma pessoa que tem um pingo de autoconhecimento jamais diria uma coisa dessa. A gente pode até dizer que a poeira das estrelas é necessária para que a gente venha existir, mas nós somos muito mais do que isso. Então a gente pode perder o contato com a realidade. A gente começa a perder o contato quando a gente não encontra mais o outro, que é Deus, e o outro, que é o tu humano. Né? Então é daí que nós temos individualismo e coletivismo. O fato de nós termos hoje... pode seguir aí, pode ir. O fato da gente ter... Agora não é mais PFL, né? Mas o fato da gente ter o liberalismo e da gente ter o PT é a prova de que nós não sabemos, né, o caminho da realidade mais. Porque nós temos uma ênfase aqui na individualidade, na iniciativa individual, como se a sociedade fosse feita de indivíduos que se juntam e fazem um contrato, e aí surge a sociedade. Indivíduos criam a sociedade, isso é uma bobagem. Mas nós temos o coletivismo também, né, que é a ênfase socialista, que vai dizer que o mais importante é haver concordância. O seu espaço individual não é essencial. A sua particularidade não é essencial. Então aí a ênfase na uniformidade, a ênfase na liberdade individual. E o que causa coletivismo e individualismo, né, que é aqui, ó, América do Norte, os americanos aqui, com todo respeito ao Jason, e do outro lado, quem está lá, a China, não é isso? Aqui nós temos uma realidade rompida. Né? Nós temos... ali mais pertinho, né? Nós temos mais perto. Então nós temos aqui, são dois exageros, né? Dois abusos, individualismo excessivo, coletividade, coletivismo, né? Muitas vezes relacionado com o Estado. É claro que eu estou simplificando muito a coisa, mas acho que os americanos não vão gostar disso. Seguindo, o pecado desequilibra essa polaridade. Para superar o equilíbrio, muitos vão seguir a mentira de que para ter mais comunidade, a gente precisa de menos individualidade. Não, a gente está muito individualista, então vamos agora todo mundo viver junto numa comuna. Isso não funciona. Comuna. De que para obter mais individualidade, precisamos ter menos comunidade. Isso não é verdade. Porque comunidade é justamente o equilíbrio das duas coisas. O aumento da individualidade real, se você tem um eu realmente bem formado, você vai se relacionar melhor com o outro, você não vai fugir do outro para ficar sozinho. A verdadeira individualidade vai gerar uma coletividade sadia. E o aumento da coletividade sadia, em que não há abuso do outro, do espaço do outro, vai fomentar a individualidade. Não estou dizendo que isso é um processo simples, que não existem dificuldades, mas é que um desenvolvimento humano saudável precisa achar um equilíbrio. E o que é equilíbrio, então? Realidade é comunidade. Quem já entrou lá no meu blog alguma vez deve ter visto lá que eu tenho uma figurinha lá, um ícone ortodoxo grego, e tem escrito ali. Realidade, para nós humanos, é comunidade. É claro que é mais do que isso, mas também é isso. É comunidade com a integração de individualidade e personalidade. Então, individualidade significa ter um centro pessoal, né? Para usar o termo de Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe. Quer dizer, ele precisa ficar sozinho. Eva foi tirada de Adão para ser outro. O homem tem que sair da casa. Ele precisa ter uma individualidade, uma particularidade para poder começar outra família. A ideia profunda que está aqui em Gênesis é que você não está preparado para ter relações saudáveis com ninguém se você ainda não tiver tido a capacidade de ser um eu separado, de ter um eu próprio, de ficar sozinho num lugar em silêncio com você. Se você não tem capacidade de ter autoconsciência, ter individualidade, você não pode se casar, não pode juntar com outro. E você também não pode viver gerir outras formas de vida comunitária também. Né? Que não vai dar certo. Isso aí é um problema. Sem dúvida. Coletividade. Adão reconheceu, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, também se você não está ainda em condições de reconhecer que o outro não é meramente outro, é um outro, mas ele tem uma ligação com você, então não tem comunidade. Né? Para existir a realidade, para existir essa unidade, os dois seriam uma só carne, eles têm que ser dois e eles têm que reconhecer um ponto de comunhão. Tem que ser diferentes e tem que encontrar a unidade. Aí aquela imagem da trindade, né, da unidade e da diversidade, passa a ser refletida na vida humana. Começando nesse nível, no casal, passando para a família, daí passando para outras formas de organização comunitária. Né? Quer dizer, inclusive uma ação política cristã precisaria começar por onde o Estado brasileiro petista não jamais começaria, que é com a valorização das relações sadias de casamento e da família. Porque você tem que construir a sociedade de baixo para cima. Né? Então, uma proposta cristã tem que valorizar o lugar da comunidade, da experiência comunitária. E algo que, fazendo lei, na base da legislação, você não vai resolver, não. Você tem que valorizar aquelas instituições que sabem trabalhar com a família e que criam famílias saudáveis para as pessoas crescerem como pessoas normais. Né? E isso é absolutamente fundamental. O pessoal coletivista vai ver isso como conservadorismo, porque isso tira o poder do Estado de controlar a vida individual. Mas sinto muito, isso é simplesmente a realidade. É simplesmente a realidade nossa. Por isso que comunhão de semelhantes, Guilherme, porque semelhantes justamente porque há individualidade. Tem que ter individualidade. Então, nós só nos reconhecemos como pessoas quando encontramos diante de nós uma face que é semelhante, mas ao mesmo tempo outra. Nós só formamos consciência humana como reconhecemos o que significa ser humano diante de Deus e de outros. Então, só a comunidade integra personalidade genuína e compartilhamento genuíno. Só a comunidade. Então, a gente finaliza aí a primeira pergunta, que é crucial. Quão importante é a comunidade? Quão importante é a comunidade? A imago Dei é comunitária. Esse é o ponto nosso central. A humanidade do homem é um aspecto dela é a comunidade. Essa é uma das razões porque, naturalmente, eu acho Labri tão fundamental. Mas tão fundamental. E a igreja precisa pensar nisso. Né? Eu diria que a igreja está bem fora do caminho quando ela perde de vista que ela não pode vender a comunidade, a experiência comunitária barato. Não pode vender barato. Porque isso é muito central. Você pode fazer muitos ajustes na igreja para que ela seja mais amigável com os incrédulos. Mas isso você não pode vender. É a experiência comunitária. E se você vende isso, você passa a depender do quê? Do marketing, né? E de uma experiência dominical gostosa. Você passa a depender disso. Você vai ficar escravo disso aí. Porque você tem que manter o povo ali, sem ter uma experiência real da sua humanidade, redimida por Jesus. Falta essa experiência. Então você tem que criar uma série de experiências para manter a pessoa inconsciente dessa necessidade fundamental. E viciar nessas experiências. Então não dá para tratar muito com isso aqui. Gente, isso é fundamental. Não há como contornar a família, a experiência comunitária, o encontro com o outro. Se a gente falhou aí, nesse nível, o resto vai pro saco. Acabou. Isso é fundamental para a igreja hoje, eu diria, né? E para nós. Agora, nossa segunda pergunta. Qual o modelo para a comunidade? Eu já falei um pouquinho, né? Falei sobre a Trindade no início. Mas vamos seguir aí.